space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. É isso aí, senhores, estamos aqui novamente no Podcast Whatever. Aqui é o Freud. Como são a segunda parte, você tem que ouvir a primeira também, né, meu camarada? Se você não ouviu o podcast semana passada, volta lá, ouça, porque tem coisa que a gente não vai citar de novo, tem coisa que a gente vai fazer referências ao que já foi dito. E é isso, vambora então. Estamos aqui com a equipe da semana passada, senhor Shazam. Salve, salve, simpatia. Marcelo Soares. Hello, pessoas. Senhor Rafael Rodrigues. Sigam o Coelho Branco. E o nosso convidado especial, o senhor Luiz Modeste. Presente e acreditando que Tangue de Goiaba é uma obra de ficção científica. Continuando o tema da semana passada, né? Vamos agora para citações de obras de ficção científica diversas. Quadrinhos, filmes, séries. E etc e tal. Então vamos lá, fazer uma rodada aí do pessoal citando seus favoritos. Começando pelo senhor Shazam. Opa, eu separei algumas coisas aqui da minha prateleira, mas o que eu queria ressaltar mesmo é o Sinal do Espaço, do Will Eisner. Não, eu acho que você tá separando a sua prateleira agora, e ela tá saindo da sua cabeça, pelo Não, eu separei aqui, cara. O Sinal do Espaço é daquele fudida, uma das HQ que eu mais gosto. E eu tenho aquela que saiu pela Abril Jovem de 1500 Cruzeiros. Nossa! O Will Eisner. Mas eu acho que ela não teve outra publicação aqui não, cara. Eu acho que só teve essa. Só teve essa. E eu comprei por módicos 15 reais, 10 reais, alguma coisa assim. E ela traz justamente isso, como a descoberta de uma resposta de vinda do espaço pode alterar rumo de uma sociedade, virar pessoas, fundar países, destruir países, tudo por causa de uma confirmação de vida do espaço. Nem é o contato em si, em primeiro grau, né? Só uma informação que veio do espaço, como ela pode mudar todo o destino de uma civilização. Quem tem outra HQ aí que queira destacar do tema aí? Eu, Camelot 3000. Ah, pegou a do Júlia, que o Júlia ia citar. Porra! Certo que ele ia citar essa. Tela da bota, mas tudo bem. Mas Camelot 3000 é, pô. Que coisa mais massa velha que ver Arthur voltar pra enfrentar alienígenas? Mas o mais legal de Camelot 3000 é que justamente ele reinventou os personagens, né, cara? E aí abordou várias coisas diferentes ali, né? A mais notória é a relação lá do... da Tristão e Isolda, né? Ambas voltaram como mulheres, né? E aí isso deu uma reviravolta aí, vamos dizer assim, uma polêmica, né? E o Lancelot mesmo assim, chifrando de novo o Rei Arthur. Aqui eles cortaram, né, na primeira versão, algumas coisas, né? A que saiu na Super Amigos, sim. É, eu tenho essa que saiu na Super Amigos. É, eu tinha, infelizmente não tenho mais, porque me levaram, emprestei e nunca mais voltou. Versão que saiu encadernada depois. Aquela eu acho que já foi sem corte, cara. Ou com menos corte, pelo menos. Não, encadernada tem elas dormindo juntas, tudo. Cara, o único quadrinho que me veio à cabeça de ficção científica, porque eu nunca li muita coisa também em quadrinho disso, foi o Dread Star, que saiu pela editora Globo. Que saiu várias edições, até eu nunca li completo, li só algumas, e era muito interessante porque ele falava de ficção científica, assim, no sentido, é como Star Wars, da lógica de Star Wars, né, de não é na Terra, se passa assim em outros locais e tal, mas trazia muito esses conceitos de tecnologias avançadas além do que a gente tem e de toda uma lógica política envolvida nisso. É, não, muito bom. Eu também cheguei a ler um bocado de Dread Star, do Jim Starlin. Aliás, uma das poucas coisas que o Jim Starlin já fez que eu gostei. Pois ele fez umas paradinhas na Marvel lá, bem em minha boca. Ah, eu gosto do Desafio Infinito, vai. E você, Rafael? Cara, eu vou citar duas coisas rapidinho. Uma é a Legião dos Super-Heróis, que eu acho interessante por ser uma história no futuro e por... de certa forma, ser diferente dos outros tipos de história no futuro, porque ele mostra, na verdade, o impacto positivo que o Superman teria na humanidade. Que, tipo, tipo assim, que no futuro o mundo realmente ia ser um lugar melhor por causa do Superman, por causa que ia ter pessoas que iam ter se inspirado no exemplo dele e tal. Essa é uma. E outra que eu acho muito legal é uma fase do Flash escrita pelo Mark Waid, em que ele usava muito, muitos conceitos científicos. Inclusive, ele pegou também a fase em que o Grant Morrison escreveu a Liga, e que teve uma saga que eles foram pro ano 852.000 lá, pra um ano trilonge lá do caralho. Desceu um milhão? Desceu um milhão. Que eles tinham que fazer uma série de competições, e a competição do Flash era dar a volta à velocidade da luz no planeta Mercúrio. Só que cada vez que ele dava a volta no planeta Mercúrio na velocidade da luz, ele voltava um segundo no tempo. Então, depois da primeira volta, ele ficava competindo com ele mesmo, e daí a competição dele era conseguir vencer dele mesmo, sabe? Tipo, um conceito muito malucão, assim. Isso é só um exemplo das coisas bem interessantes que o Mark Waid fazia, então são duas coisas de quadrinho que eu acho bem legal. É, cara, eu vou citar um que eu gostava muito, cara, que era o Esquadrão Atari. Porra! Esquadrão Atari era muito legal. Uma pena que teve que ser abortado, né, por problemas de direitos entre a DC e a Atari. Então o final foi bem bunda, assim. Eles fizeram um final bem meia boca, mas era bem legal. Gostava muito. A Nintendo ganhou, chegou na frente, né? E a gente não pode deixar de citar, né, cara, os clássicos, né? Flash Gordon, Buck Rogers, Dandare. Adam Strange, né? Adam Strange, da DC. É. Se a gente for pegar os quadrinhos, os super-heróis já são um conceito de ficção científica por si próprios, né? Depois eles se ramificam nos vários subgêneros, por exemplo, subgêneros entre as Lanterna Verde, a espacial, coisas do tipo Superman ou alienígena, aquela coisa assim. Mas o próprio conceito do super-herói como um todo já entra dentro da ficção científica porque ele surgiu com o Superman, né? Depois tem os outros heróis místicos e tal, mas originalmente ele é meio mais ligado pra ficção científica. Sim, ele é um alien. E a própria Marvel também, né? Quando surgiu com o Quarteto Fantástico, né? A Marvel acho que é a mais ficção científica, assim, porque até personagens como Thor, por exemplo, originalmente, era uma magia, uma coisa, um sobrenatural mais científico, né? Meio Lovecraftiano, assim, meio... Ui, que susto, achei que você ia falar daquela época maldita que falaram que o Thor era alienígena, que o Deodato desenhava. não, eu tava falando mesmo dos original do Jack Kirby, que ele desenhava, ele fazia uma coisa bem... Porque ele adora esse negócio de deuses astronautas, né, o Jack Kirby, tanto que ele fez isso no Quarto Mundo também, na DC, né. Ah, que foi outra coisa de ficção científica que a gente não citou. Que no Thor ele fazia isso também, de era uma coisa, uma magia, ficção científica, que é uma coisa que eu acho que eles vão fazer agora no filme, assim, tipo, magia era só uma ciência muito mais avançada do que a gente conhece e tal, sabe? E assim, a Marvel era realmente muito científica, tão científica que se você explodir uma bomba de raios gama, você vai virar um Hulk. Tão científica que um pivete, ele é crânio suficiente para desenvolver lançadores de teia, que é uma substância líquida que em contato com o ar vira uma teia flexível, mas super resistente, que se dissolve em uma hora. Basicamente é correto. Mas aí entra aquela coisa que a gente tava falando antes, né? Tipo, no caso da Marvel, eles estão bem dentro desse conceito que a ficção científica deles não só é ficção científica da época, mas reflete os medos da época, né? Porque a grande maioria dos personagens, da origem dos personagens, tinha a ver com a bomba atômica ou com a radiação, né? E as consequências disso, né? Que era anos 60, né? Era ainda Guerra Fria e toda aquela coisa, né? Algo mais sci-fi do que um cara colocar uma armadura e virar um super-herói daquele jeito? É. Mas olha só, se a gente não citar aqui, a gente tá falando de quadrinhos de ficção, e não citar Akira, todos nós cinco temos que ajoelhar no milho, cara. De mangá, se a gente for olhar, tem o próprio Astro Boy, né? Que é um robô. Tem Ghost in the Shell, depois virou um anime. Tem toda a série de Mega Man. Ô, Screw, Steam Boy é mangá também? Sim. Tu sabe? Ah, tá. Então tá. Tá, então esse é legal também. Eu só vi o anime, mas é bem legal. Então, você pode tirar uma dúvida minha. O Evangelion também saiu em mangá ou é só anime? Sim, Evangelion saiu primeiro o anime e depois saiu o mangá. Não vi o final de nenhum dos dois. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Eu queria citar um rapidinho que eu fiz um review já no Areva. É o Abara. Conta uma história que passa no futuro. E aí tem umas criaturas meias sobrenaturais, meias modificadas geneticamente, que elas conseguem desenvolver uma armadura com os próprios ossos do corpo. tratados como assassinos. Eu lembro desse aí. Isso daí foi um mangá que saiu aqui, que são só duas edições, né? É uma história fechada. É uma história bem legal. Vou fazer depois um review mais detalhado. Vale a pena. Ele tem um tratado cyberpunk, essa história e tal. O Shazam, ele fica só prometendo, cara. Já é o segundo podcast que ele tá prometendo que vai fazer post assim, post assado. Agora eu tenho tempo, cara. Vou ter um tempinho, vou conseguir fazer. Bom, mais alguma obra de quadrinhos que vocês queiram comentar rapidamente? Só o Watchmen, que o Dr. Manhattan muda o mundo ali, né? A parte dele ali, ele faz uma coisa que não aparece no filme, obrigado, Zack Snyder. E o Watchmen tem muito bem exemplificado, cara. Acho que uma das que tá bem melhor mostrado isso, as consequências de você ter uma tecnologia no mundo, né? Porque quando ele escreveu isso num presente alternativo, né? A história se passa em 85, acho que a HQ começou a sair em final de 86 ou de 87, não sei. Tem um impacto gigantesco no mundo, na tecnologia, em tudo, né? E a parte que ele comenta, que ele tá em Marte, que ele vai falando sobre a parte física também, é muito legal. Tem gente que não gosta, tem gente que acha boring, eu achei bacana. É, cara, agora eu vou falar uma rapidinha só de Watchmen. Pá. A única coisa que eu achei que o Alan Moore não quis entrar por esse viés, mas que acabou ficando menos realista do que poderia ser, é que ele não mostrou o impacto de uma criatura como Manhattan nas religiões. Bem colocado. Alan Moore, você erra! Mas eu acho que também as religiões, as pessoas são tão moralistas que um deus andando nu por aí, eu acho que ninguém ia querer ver, não. Ah, cara, mas pô, você imagina, você tem a sua crença lá, imagina que você é católico, ou qualquer outra, eu posso falar mais sobre católico, porque é a religião que eu conheço um pouco melhor. Você tem um conceito lá de Deus, é o Criador, todo o conceito da Igreja Católica. Aparece um cara que é praticamente Deus no mundo, ele tá praticamente ignorando. Aquilo ali é uma coisa que tem um impacto, né, cara? Muito grande na tua fé, com certeza. Desculpa, o Alan Moore não erra, porque tem uma parte que ele cita meio por cima isso, que é quando o Dr. Manhattan tá no Vietnã, que os Vietcongs adoram ele como um Deus, lembra? Ah, sim, cara, mas o que eu tô dizendo, isso teria um impacto muito grande, que passou praticamente batido na HQ. Sim. Isso que eu falei. É, e mesmo que na hipótese disso não abalar outras religiões, até porque, por exemplo, a gente tem uma série de coisas hoje que são comprovadas cientificamente que não abalam outras religiões, mas mesmo no caso de não abalar, com certeza iria ser criado uma religião pra adorar, uma religião mundial, o que é que fosse bem mais abrangente que só os Vietcongs lá, porque assim... Também nesse ponto foi uma coisa assim, os velhos. Agora também criticando o Alan Moore, mas não necessariamente uma crítica, talvez era a visão que ele queria dar de como os americanos viam os Vietcongs, mas era aquela coisa assim, os Vietcongs são primitivos, eles veem o Dr. Manhattan como um deus. Os americanos não, porque os americanos são mais avançados, são mais sofisticados, sabe? Então eu concordo com o Freud nesse sentido, assim, tipo, seria importante mostrar um impacto bem maior, e com certeza ia ter, entre americano, entre inglês, entre o mundo inteiro, ia ter gente criando uma nova religião baseada no Dr. Manhattan, ou baseada até na ciência, tipo, uma cientologia, só que muito mais calcada na ciência real mesmo. Tem igreja pro Maradona, porra, não ia ter pro Dr. Manhattan? Tem pros Jedi, né, cara? Tem 5% da população da Inglaterra se diz Jedi, cara. Vamos fazer o que depois disso, cara? Vamos guardar esses comentários pro último podcast Arema, que vai ser um podcast sobre religião. Jesus! Esse vai fechar o blog, cara. O Sinal do Espaço trata meio que disso também, né? Uhum. Como eu disse, o cara funda uma religião por causa dos seres do espaço. Isso sem nem ter nada, na verdade, né? Só por causa de um quarto, né? Direto. Ah, cara, até em Marvel 2099, cara, quando criaram aquela universo alternativo lá, que usava muito o conceito de cyberpunk, que usava muito sci-fi, não tinham mais os heróis na Terra, né? Mas tinha os adoradores de Thor, cara. Era uma religião que existia naquela época. Que faz todo sentido, né? Era um deus que andou entre os homens, e os caras adoravam e pregavam a volta de Thor, né? Como se fosse, inclusive, a volta de Cristo, como acredita a Igreja Católica, né? Tá, vou parar de falar de religião e vou falar de ficção científica agora. Ué, mas uma coisa não tá ligada à outra. Ratinho! O que eu digo é JJ Benítez, né? Não, cara, não fale disso, cara. Acabou de ter problema. Cara, eu gosto muito do Operação Cavalo de Troia, mas o JJ Benítez só não é mais charlatão que o Eric Von Däniken. Sério mesmo. isso tá sendo gravado, né? Cara, eu curto Operação Cavalo de Treia pra caramba, mas... Eu também, o primeiro livro. O Spielberg queria filmar. Do que fala os outros? Cara, outras viagens. Porra. Só os tais. O terceiro, na verdade, é uma viagem só, né? Eu não li o terceiro. O terceiro, ele, acho que ele continua. No segundo, ele não volta para o presente. Cara, eu não lembro direito, cara. É que eu só tenho o primeiro. Eu acho que eu li o primeiro e o segundo. Agora eu queria ver o que o Spielberg ia fazer com esse filme. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. E agora vamos falar de literatura, senhores. Dessa vez eu vou começar, porque se alguém roubar o meu, eu estou fudido. Mas eu já sei qual que tu vai dizer. É, eu sei que tu sabe, mas fala aí. Não, não, pode falar. Não, fala qual é, porra, vê se tu acertou. Blade Runner. Ah, é elas, vou falar de Philip K. Dick. Não era, não. Mas eu vou falar de Philip K. Dick, que é o autor, né, cara? Tem características da obra dele que são comuns a várias obras dele. Inclusive tem coisas de religião também, algumas coisas bem loucas, que eu não vou entrar nesse tema. Mas uma coisa que eu gosto muito do Philip K. Dick é que envolve sempre o protagonista não saber bem o que ele é, ter dúvidas sobre a natureza dele, ou às vezes ele sabe, mas deixa o leitor com aquela dúvida, né, cara? No caso de Blade Runner, tem o lance do cara ser replicante ou não. É, no caso de Homem Duplo, você tem ali uma personalidade. É, no caso de Minority Report, que na verdade era um conto curto e depois foi adaptado para o filme. Agora eu não lembro realmente se no conto tem isso, né? Mas no filme tem o cara não conseguir aceitar que ele é culpado daquele crime, lutar contra isso. E é um tema, o Vingador do Futuro também foi adaptado. Agora, porra, eu já li esses contos todos, mas agora não lembro. Na verdade, muita coisa que é adaptada dele do cinema são pequenos contos, né? Que tem um desenvolvimento e um final muito diferente do que os caras fazem no cinema. Vingador do Futuro, por exemplo, também tem isso, né? O cara acha que é uma coisa e depois é outra. Tem essas reviravoltas sempre de identidade do personagem, que é uma coisa que eu curto muito. É, foi ele que fez as 5 leis da robótica, não foi? Isaac Asimov e são 3. Eu querendo corrigir, mas... Não, imagina. Cara, essa daí mereceu uma gongada, hein? Cara, eu imaginei o Gong Show agora, batendo aqui nesse cara do Gong Show, que passava um show de calor, os caras... Vai pro trono ou não vai? É, 10 pau. Pedro de Lara, quanto você dá pra esse candidato? Tô 10 pau. Ah, era Lúcio de Almeida. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Eu queria falar do Guia do Mochileiro das Galáxias e o Douglas Adams. Ah, o cara foi muito louco, merecia um podcast só para ele. O cara já foi guarda da família real árabe, o cara foi escritor, foi cientista, foi gordo, foi tudo. Foi gordo, porra! É, morreu, né? Então foi gordo. Pô, quer dizer que um dia serei magro, que legal, cara. Não, um dia tu não será gordo, é diferente. É. Um dia você será esquelético. Douglas Adams, ele e o do Mochileiro e as histórias que seguem, é muito louco como visitar o restaurante no fim do universo. Os caras constroem um restaurante no fim do universo pra ficar apreciando, através de uma redoma, o fim do universo enquanto se janta e ouve música. Então isso é muito louco. Então, ele se baseia em conceitos científicos pra fazer comédia e contar uma história de impacto, onde a Terra é destruída, reconstruída, aliens que vivem entre a gente não conhece. Então é uma série de livros que vale muito a pena ser livro. Eu não entendi o que ele falou. Ser lida. E por coincidência, tá uma promoção bem legal. Comprei todo por R$30. Ô, louco! Uhum. Isso é comercial, isso é jabá. A gente vai ganhar algum nisso aí? Como é que é? Eu vou deixar o link. Quem quiser comprar, tá muito barato mesmo. Quantos por cento entra pro blog nisso aí? Mas tem umas promoção legal mesmo, cara. Eu comprei 5 livros do Tolkien por R$29,90. Eu devo me envergonhar de dizer que comprei a coleção inteira do Harry Potter. Esse cara tá falando mal de Star Wars. Olha só o que que ele tá ali. Ô, cara. Comprou a coleção completa do Crepúsculo também. Não. Ô, Modesto, pra você ter ideia, eu comprei Eragon, os 3 livros, né? E ainda me vem os 3 últimos livros do Harry Potter. De graça. Brinde. Peso de papel. calço de mesa. Compre Erago e leve inteiramente grátis 3 calços de mesa. Ou use pra ser da churrasqueira, né? Ainda tá no plástico, acho que vamos fazer uma promoção no Arevo e dar essas desgraças. Não fala isso, cara. O último livro é bom pra caramba. Bom, deixa quieto. Mas então, Submarino, é isso daí. Estamos aceitando patrocínio e, bom, chega, né? Enquanto não entrar o Nidinho, a gente não fala mais disso. Vamos dar sequência aí. Sou Marcelo Soares, literatura. Cara, eu ia citar... É 5 leis, né? Você ia citar as 5 leis. Não, eu ia citar o Júlio Verne, que escreveu a Volta ao Mundo em 50 milhões de dias, né? 80, né? Sarcasm. Eu ia citar o Júlio Verne, mas como a gente já falou dele, eu vou citar um outro que eu acho um autor muito bom, que é o William Gibson, né, que fez o Neuromancer e fez toda uma trilogia dentro desse universo Neuromancer, né, que é o Neuromancer, o Count Zero e o Veronica Overdrive, que foi o cara que criou, digamos assim, o estilo cyberpunk, né, de ficção científica lá nos idos de 1980 e alguma coisa. Cara, agora Júlio Verne, rapidinho só, é incrível que o cara tem, caraca, é muito livro de Júlio Verne, cara, acho que são 55, coisa do tipo, 54, 55 livros ou mais, não sei, cara, é muita coisa, e eu já li uns 2 ou 3 livros de Júlio Verne, mesmo sendo antigo pra caramba, cara, é muito prazeroso de ler, o cara escrevia muito bem. Tem alguma ligação com ele? Ah, cara, ó, quando eu era mais novo, eu tinha pedido de Júlio Verne, então alguma ligação deve ter. Senhor Rafael Rodrigues. Eu vou citar rapidinho só o 2001, né, do Arthur C. Clarke, que não pode faltar. Mas, na verdade, cara, meu preferido, acho que todo mundo vai imaginar, é Guerra dos Mundos, não adianta, cara. Pra mim é um marco da ficção científica, assim, o livro, né. Sem tirar no pano. Não sei se vocês já leram o livro, mas, cara, o livro é muito, muito foda, assim. Ele não é chato, ele não... Ele explica do jeito que tem que explicar e, ao mesmo tempo, ele não explica muito. Muita coisa, ele explica só o básico. Ele tem todos os elementos que o cara precisa pra achar uma história de ficção científica muito legal até hoje, assim. Ele é bem, bem atual. É bem legal. Modeste! Cara, eu já citei Duna, já citei Juan José Benítez, mas acho que a obra de ficção científica, que eu encaro como ficção científica, claro, que acho que mais impactou na minha vida ainda é 1984, do George Orwell. Boa lembrança. De um livro que é... Cara, o mundo inteiro tá diferente, aquela coisa dos as três grandes blocos, assim, o mundo dividido em blocos, e todo mundo um policiando o outro, e o grande irmão olhando todo mundo. Não existem leis, existem as não-leis, e a forma como o Estado vai controlando a cabeça de todo mundo, isso é muito foda. Que livro, filha da puta, meu Deus do céu, cara, é muito massa. Ah, cara, esse daí, ó, esse tava na minha lista aqui, que se ninguém citasse, eu ia ter que falar como uma menção mais do que honrosa. Duas coisas que eu acho muito foda nesse livro é os caras, a forma que eles têm de controle das ideias e do passado e do futuro, sim, né? De reescrever a história do Estado, reescrever a história do jeito que lhe convém e de forçar as pessoas a pensarem o que eles querem que você pense. 2 + 2 = 5. Qualquer semelhança com o que acontece hoje em dia é mera coincidência. Ou não? 2 minutos de ódio é fantástico. Aliás, o 1984 é considerado como ficção científica distópica, né? Porque exatamente ela destoa de um futuro limpo e clean. E ainda mais assim, tem um... Até na internet fizeram um tempo desse uma tira em quadrinhos, comparando ele, né? E o do Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, né? Que falava exatamente assim, o que hoje em dia tá mais próximo das duas realidades. No caso da tira, o Admirável Mundo Novo ganhava, porque o que acontecia em 1984 é que você era... Não tinha informação, né? Você tinha... A informação era restrita. Isso aí fazia a alienação. E Admirar o Mundo Novo, a informação era aberta, só que de uma forma tão irrelevante, tanta informação e tão irrelevante, que tornava com que você ficasse alienado. Que é comparam exatamente com a internet hoje em dia, né? Cara, uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu acho que... Onde que esse filho da mãe do George Orwell foi pensar nisso? Você consegue limitar o pensamento das pessoas cortando o vocabulário. Sim, você elimina palavras. A cada vez que você ia saindo mais coisas, eram menos palavras. Então você tem menos forma de se expressar. Olha esse filho da mãe, foi que a cabeça... Cara, é praticamente uma declaração da importância da língua, né, cara? Na cultura, no desenvolvimento das ideias, de tudo, né? Aí, lá fora, estudante de ensino médio pega livros como esse tipo. Aqui os caras vão ler Iracema. Senhora! Nem me fala, por essas e outras que hoje, até hoje em dia eu torço o nariz pra literatura brasileira. Brás Cubas é legal, mas... Não, eu até gosto de alguma coisa, por exemplo, Álvares de Azevedo, eu acho do caralho, assim. Cara, eu só fui gostar depois que saí do colégio, cara. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Mas então, vamos às menções honrosas de literatura. Começa aí, senhor Marcelo Soares. Bem, minha menção honrosa vai ser uma que eu já falo várias vezes, já vi até entrevista com o autor, que é A Mão Que Cria, que é uma história feita por Otávio Aragão, que é um autor brasileiro que criou a Intempol. Eu já falei aqui em outros podcasts sobre ele também, e que conta a história de um no século XX modificado, a partir de Júlio Verne se tornar presidente da França. E aí ele começa a implantar as ideias dele dos livros na realidade, né? Então ele cria, se junta com o Dr. Moreau, sei lá como eu pronuncio esse nome, se junta com ele para fazer híbridos humanos com peixes, com outros tipos de animais, cria o Nautilus Rapinantis, que é a nave baseada no Dr. Nemo, e outras tecnologias a mais, e isso modifica totalmente o século XX, criando uma raça de híbridos humanos com peixes que começa a lutar pela liberdade. E isso é considerado ficção alternativa, né? Que é todo um conceito de ficção que existe, onde algum efeito, alguma coisa modificou a realidade e fez com que criasse uma realidade alternativa. Tem livros que trabalham com Drácula sobre isso, né? Que ele se torna o mundo inteiro vampiros e tal. Minha Missão Rosa é esse livro e esse tipo de ficção, que é uma ficção que está crescendo muito no Brasil, principalmente. Ah, cara, ainda sobre ficção nacional, falando de obras realmente populares e, por que não, atemporais, né? Monteiro Lobato tinha bastante coisa de ficção misturada nas histórias do Sítio, né, cara? A Chave do Tamanho, por exemplo, que eu li quando mulher, é bem interessante, cara. Você começar na literatura lendo esse tipo de coisa já é uma perspectiva interessante. É, pena que nós vivemos num país tão estranho que, por dizerem que Monteiro Lobato era racista, estavam querendo reescrever os livros dele. Ah, pelo amor de Deus. É verdade. Modeste, as suas? Somewhere in Time, do Iron Maiden, um grande álbum que fala sobre isso também, vale a pena... Ah, caralho, está falando de literatura. Só escolhemos o podcast, Modeste, olha, brincadeira. Modeste, não são as rodas de literatura de ficção científica? Muita gente espinafra, muita gente zoa, eu sei que o cara é um charlatão, mas o cara sabe envolver quando tá escrevendo e sabe fazer isso bem. Juan José Benítez... O cara é foda. Operação Cavalo de Troia é um livraço. Se você consegue sair de uma parte do meio que é chata, chata, que é a parte mais técnica, o livro fica muito, mas muito bacana. E mesmo sabendo que o cara é um charlatão. Mas todo mundo lê Paulo Coelho, sabe que ele também é charlatão, então isso não dá nada. Ratinha. Com a desvantagem que o Benítez não faz Nerdcast. Opa. Ratinha. Hoje tá polêmico. Vai lá, Rafael, você. Cara, você tá então um livro chamado Majestic, que eu falei sobre ele no Madrugada Macabra, que é de um autor chamado Whitley Strieber. Era um escritor de terror, e daí depois ele descobriu o filão da ufologia, e daí começou a falar que tinha tido umas experiências estranhas. Só que esse Majestic, ele é interessante porque ele é sobre a queda do OVNI em Roswell. E apesar de ser um romance, ele alega que é baseado em fatos reais e em documentos reais que ele conseguiu. Pra quem gosta desse assunto, é bem legal, bem bacana. O Benito fala a mesma coisa e é charlatão. Porra, sacanagem. Não, o Strieber também, só que ele tem mais crédito na praça, né, cara? Porque ele sempre foi um escritor, assim, meio conhecido lá nos Estados Unidos. Então, aquela coisa assim, a gente não acredita no que ele falou, mas já não duvida, sabe? Então vamos para os filmes de ficção científica. E aí, meu amigo, é papo para noite toda. Mas vamos tentar ser sucinto. Senhor Modeste, pode falar do Star Trek aí. Na verdade, eu ia falar de outra coisa, cara. Eu acho que tem um filme que tem que ser citado, porque nada mais justo do que você ter três heróis, um caucasiano, um judeu e um negro, numa invasão alienígena, em 4 de julho. Pô, Independence Day. Cara, é galhofa, é pra dar risada, mas é uma delícia. Eu me divirto, eu tenho DVD, adoro. Acho galhofa pra caramba, mas é muito bom. Cara, agora eu vou começar a fuder com a vida do Modeste mais ainda. Lá vem. Cara, eu vi Independence Day no cinema, é legal, é maneiro, nota 10, mas eu saí do cinema, nunca mais vou ver esse filme. Que pra mim, cara, tu viu uma vez, cara, eu não consigo ter vontade de ver de novo, cara. Se eu ver esse filme de novo, eu vou ficar puto, então eu não vejo de novo. É um filme que uma vez pra mim já vai. Cara, eu sou suspeito pra falar porque eu adoro filme catástrofe. Eu sei que é uma merda, sei que o roteiro é uma merda, mas eu gosto de ver as coisas explodindo e sendo destruídas. Eu assisto todos os filmes catástrofe que existem no universo, tanto que eu tenho Núcleo, Missão ao Centro da Terra, que inclusive Jesus, é muito bom. Jesus! Você gostou desse filme mesmo? Eu adorei esse filme, cara. O único filme catástrofe que eu não gostei foi 2012, que aquele realmente é forçado demais. Mas os outros eu gosto. Tô suspeito pra falar, porque eu adorei Independence Day, mesmo ele sendo merda, mesmo ele sendo clichê, mesmo a história sendo previsível, mesmo não tendo nada a ver o cara mandar um vírus... de computador lá pro ZT, mas eu achei muito a fuder porque tem coisas explodindo. E é isso, pô, que eu adoro em fim de acaso. Cara, o Data do Jornada das Estrelas tá no filme, porra. É muito bom. Pois é. Mas tem coisa mais legal do que o Will Smith fumando charutão, furando um alien com um saquinho e puxando pelo deserto, velho. É massa demais. Ah, e aquela frase linda dele no final, não te prometi fogos no 4 de julho? Essas são justamente as merdas que eu acho que eu devo ter pensado, não vou mais ver esse filme. E a ideia de como veio o vírus, né? Ô, oh, você vai ficar doente, vai pegar um resfriado. Pai, você é um gênio, porra! Senhor Marcelo Soares. Cara, se for citar, eu tenho uma lista gigantesca, né? Falece. Agora, não, escolhe um, vamos lá. Sim, deixa eu falar, porra. O filme que eu queria citar, que já foi citado como livro, né, que é o Minority Reporter, que pra mim, assim, foi um filme que eu assisti no cinema, me maravilhei pela história, assim, pela forma como a história mostra ficção científica de uma forma tão natural, né, digamos assim. Ficção científica pra gente hoje em dia, mas naquela época, naquela história do filme ali, é muito natural, como a questão simples, como da publicidade, que hoje em dia já começa a surgir naquele jeito, né, publicidade focalizada na pessoa, através de leitura de íris, das armas tecnológicas de movidas a cinética, né? Que você gira e ela carrega e você atira. Dos jackpots que se tornaram usuais para todo canto, com policial usando para todo canto. Então, e sem contar com a tecnologia dos precogs, né? Que junta essa coisa meio sobrenatural de vidência com tecnologia para descobrir alguma coisa. Então, o roteiro é muito bom. Para mim, só fica fraco quando o crime é realmente cometido. Depois aí fica meio sem graça. Mas para mim é um filme maravilhoso. Eu tenho ele na minha coleção aqui. Assiste, vira e mexe. Cara, mas tu já viu, o que você tem é o duplo, que tem o documentário, mostrando como foi feito o filme e tudo mais? Não, só o simples. Uma notícia bomba! Cara, o Spielberg, sabe como ele fez, cara? Ele juntou especialistas de tudo que é área, num fazendão dele lá, pra uma puta conferência, e ele fez uma coisa que, ao mesmo tempo que eu acho legal, eu acho meio escroto, cara. Ele fez uma investigação a fundo de como seria o futuro, das coisas que já estão em desenvolvimento, coisas que estão prestes a realmente acontecerem, e fez o trabalho em cima disso. O filme todo é feito em cima disso. Esse lance da publicidade que você falou, tudo isso foi feito em cima disso, entendeu? De projeções do futuro. E aí tem um lado maneiro, que você vê essas coisas e realmente fica mais crível, e realmente você vê coisas ali que o cara fez toda uma puta pesquisa pra bolar aquele universo ali. Você vê coisas que ainda são como é hoje, e realmente são coisas que parece que nunca vai mudar, então não tem tanta viagem assim. Isso é legal porque é um conceito que é diferente, mas ao mesmo tempo perde um pouco a magia da viagem do cara em cima da ficção científica, entendeu? É tipo assim, o cara tá apostando pra ganhar. Porque tem sempre aquele negócio de no futuro, você pega os filmes antigos e fala, porra, o cara falou que isso daqui seria revolucionário, olha a merda que ele falou. Perde um pouco dessa mística, vamos dizer assim, né, do imaginário. É, você tem até razão, assim, mas pra mim eu achei que fica, até pra ideia do filme, né, a ideia da história, fica dentro da lógica. Mesmo ser um futuro não muito distoante do que é hoje em dia, tão não muito viajoso. Shazam! Então, queria falar de um filme que deveria ter sido citado como livro. Eu Sou a Lenda. É muito bom, cara. Eu gosto do livro do Richard. E eu gosto também do filme que foi feito com o Will Smith. Também o outro, o Último Homem da Terra. Esse é do caralho. O Último Homem sobre a Terra e os Mortos que Matam. Acho que os três filmes foram muito bons. Cada um com seu foco, mudando alguns detalhes. Então eu queria deixar citados os três filmes, que na verdade são referentes a uma única história. Charlton Heston é o canastrão que todo mundo ama, né? Exatamente. Isso aí, Rafael. Cara, eu também teria uma lista enorme, assim, só de filmes de terror que tem uso ficção, que eu já falei no Madrugada Macabra, eu poderia citar vários. Quis ficar por último, porque eu não sabia se vocês iam falar sobre ele, que é o Matrix, cara. Eu sei que hoje em dia muita gente não acha o Matrix aquela coisa, assim. Fui assistir no cinema sem saber nada do filme, absolutamente nada. Só me falaram, ó, tem um filme assim chamado Matrix, naquela época eu não usava internet, não, digitalmente incluso, e eu não sabia nada do filme, assim. Aí fui assistir sem saber nada. Cara, como diz o pessoal do Judão, explodiu minha cabeça, assim. E hoje, conhecendo muito mais de informática, conhecendo muito mais da viagem relacionada a essa questão digital e tal, que eles usaram no filme, o filme só fica melhor. O Matrix é um dos melhores, assim, filmes de ficção científica dos últimos 20 anos, assim, pra mim. O primeiro, tá? Deixo bem claro que eu não considero os outros dois. Pra mim, Matrix é como Highlander. Só tem um. Exatamente. Ah, cara, Matrix é muito bom, cara. O primeiro realmente é muito bom e pra mim também acabou ali. Agora, o mais legal do Matrix que eu vejo é que ele é um filme que ele é sempre lembrado por causa das inovações tecnológicas, do estilo de cinema que foi sempre copiado depois dele, a câmera lenta e tudo mais, que é muito legal, mas... O maior trunfo de Matrix pra mim é que ele sabe pegar uma realidade, uma coisa fantasiosa e tornar perfeitamente crível dentro do mundo dele, e utiliza uma cacetada de conceitos de psicológicos e filosóficos, né, principalmente, mais do que psicológico, né, filosófico, de uma forma muito fluida na história, cara. Então é realmente um puta filme, eu também acho um filmaço. Excepcional ali, eu acho que foi um acerto único daquela aí, dos diretores, né? Que hoje em dia é uma diretora e um diretor. E aí depois fizeram uma cagada realmente federal, né, cara? Puta que pariu. Os outros dois é lixão, né, cara? Mas só que se Matrix 1 fosse um pouco pior, eu acho que a gente não teria ele na cabeça como a gente tem hoje, por conta das continuações. As continuações são ruins, mas elas não desmerecem o filme original, porque o filme original é bom demais. Mas, cara, isso que tu falou me lembra uma coisa também. Esses tempos atrás eu fiz um review do Matrix Comics, que foi lançado encadernado aqui. E que eu é muito bom. Que é muito bom. Mas é, e uma coisa que eu falei no post foi justamente isso, cara. Que eu meio que tinha deixado de lado o Matrix, assim, eu não lembrava o impacto que ele tinha tido em mim por causa desse negócio das continuações, e eu lembrava só das continuações. Quando eu li essa HQ, que na verdade são várias historinhas passadas dentro do universo do Matrix, cara, me voltou tudo, assim, o que eu lembrava do primeiro. Eu pensei, cara, o primeiro era muito foda, cara, como é que eu fui esquecer e deixar de lado um filme desse, sabe? Então tem muito isso que tu falou, assim, um tempo eu deixei de lado, porque todo mundo falava mal, e eu lembrava das continuações e bah, e não lembrava dos Animatrix, do próprio primeiro filme, que foram excepcionais, assim. O Animatrix, aliás, é fantástico, né, assim, as histórias... O último voo de Osiris é do cacete. É muito bom, cara. Esse Matrix Comics também é muito legal, cara, tem que dizer, eu recomendo muito. Aliás, o último voo de Osiris eu achava fantástico, que fizeram toda uma campanha, né, que vai passar o curta no filme, antes de tal filme. Lembra qual era o filme? Que era do Morgan Freeman. Puta, como é que era? Era um suspense do Stephen King com Morgan Freeman, não era? Foi no Apanhador de Sonhos que teve a Animatrix. Apanhador de Sonhos, é verdade. Então eu não vi o filme, eu vi o Animatrix e fui embora. Pois é. Desculpa. Um monte de gente fazia, entrava, pagava a sessão e assistia Animatrix e ia embora, porque o filme também é uma porcaria. E o Stephen King teve a audácia de dizer na época que foi a melhor adaptação de história dele, né? Cara, ele fala isso de todos os filmes. É um mercenário. Não, ele é muito safado. É, vamos guardar isso pro podcast sobre Stephen King, que faremos um dia no futuro, né? Cara, eu já anunciei tantos podcasts que a gente vai fazer, cara. Vai acontecer que nem no MDM, a gente vai chegar a 100 podcasts e metade dos que a gente prometeu que a gente ia fazer, a gente não fez. Cara, só um detalhe sobre Matrix, que me deixa sempre... Eu não falava bem do primeiro Matrix, eu acho ele razoavelmente legalzinho, porque sempre me lembra demais das HQs dos Invisíveis. Todo conteúdo chupado de lá, os caras só trocaram o ocultismo por máquina. Tá, mas os Invisíveis é posterior, né? Não, é anterior. Eu não li os Invisíveis, mas já ouvi falar muito disso daí. Os Invisíveis é do Warren Ellis, né? Os Invisíveis é do Morrison. Os Invisíveis é do Morrison. Transmetropolita que é do Warren Ellis. Com uma sensação de fui roubado quando assisti Matrix. Igual a sensação que eu tenho quando assisto filme do Tim Burton. Para filme do Tim Burton eu já vou com aquela sensação. Eu sei que eu serei roubado. Matrix eu não esperava isso. Ah, cara, mas olha só. Realmente não dá pra eu falar porque eu não passei pelo que você passou aí de ler aqui e depois ver da forma, realmente eu não vou saber analisar como é que foi a tua sensação, né? Mas, cara, se fosse o suficiente pra isso, acho que o Grant Morrison tinha ganho uma graninha aí em cima, cara. Na verdade, eu acho, se eu não me engano, até chegaram a cogitar em falar em processo, mas aí eu acho que não foi pra frente porque algumas ideias que se tem pode se considerar como ideias gerais da própria narrativa literária, né? O Grant Morrison juntou de uma forma e os Wachowskis podem muito bem dizer que juntaram de outra forma e conseguiram se livrar. Ah, e nós podemos citar também um outro exemplo, já que a gente tá falando desse negócio de cópia e tal. Mais ou menos na mesma época do Matrix, saiu um filme chamado 13º Andar, se não me engano é o nome do filme. Que é um filme muito bom, só que ele não teve muita divulgação assim, porque todo mundo via ele como um plágio de Matrix. Só que a história, ela falava sobre mundos virtuais e tal, mas a história não tem nada a ver com Matrix. A única coisa em comum que tem é que envolve mundo virtual. Mas uma história não tem nada a ver com a outra. O filme ficou tri prejudicado porque todo mundo via esse filme, ou o filme era vendido como se fosse igual ao Matrix, como se fosse um outro Matrix, e na verdade a história não tinha nada a ver, sabe? É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Cidade das Sombras, por exemplo, né? E depois o Equilíbrio, né? Que ficou fazendo a campanha em cima de que era melhor que Matrix. A história até interessante, mas não conseguiu ser tanto. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Nações honrosas agora. Então vamos lá, Modeste. Minha mãe vai bater no meu popô se eu não falar de 2001. Cara, 2001 é fantástico. É foda demais. Hall 9000, cara. Não tem muito o que falar de 2001. Se não viu, você merece apanhar. Se você que tá ouvindo não viu, você é um bosta. Marcelo, diga aí. Eu vou comentar o Quinto Elemento, que é um filme que eu gosto bastante. Que é um filme europeu, né? Que tem o Bruce Willis e a Mila Jovovich protagonistas. Traz umas coisas bem interessantes, não só a questão do carro voador que todo filme traz, mas algumas questões de comunicação, de vendas, por exemplo, que é muito mais pessoal também. Queria citar rapidinho também outro filme, que é Metrópolis, do Fritz Lang, que é um filme clássico, né, de ficção assim, científica, futurista, né, então um filme fantástico. Shazam! Eu quero citar o Demolidor com o Sylvester Stallone. Pô, legal! O filme das três conchinhas. Exatamente. Só por isso já mata o filme, né? O Rato Burger. Rato Burger, três conchinhas e a Biblioteca Nacional de Schwarzenegger. Não, e o sexo com capacetes, né? Exato. E o Rob Schneider. Pessoas honrosas, Rafael. Cara, eu vou citar a Aldeia dos Amaldiçoados, que é um filme que até hoje me dá arrepios, assim, e ele tem essa pegada, apesar de bem sutil, tem essa pegada de ficção científica, meio no estilo, assim, que o Modeste falou, assim, e recomendo. É bem antigo, não confundam com A Cidade dos Amaldiçoados, que é o remake, que não é tão legal, pra não dizer que é ruim, é Aldeia dos Amaldiçoados. E eu fui passando a bola aí e esqueci de mim mesmo, né? Não falei meu filme, então vamos rapidinho. Blade Runner é meu filme favorito. Todos. Cara, não dá pra falar de Blade Runner, senão vou encher o saco de todo mundo, vou ficar falando 3 horas aqui. Já falo demais. E muitos filmes que eu gosto pra caramba, a gente já citou quando falou sobre Aliens, quando falou sobre Viagem no Tempo. Um filme que eu vou citar aqui, que é legal e que não foi citado até hoje em nenhum podcast, é Gattaca. Muito bem legal esse filme. Nossa, verdade. Bom mesmo. E eu recomendo. Fala sobre manipulação genética, fala sobre castas, fala sobre ser perfeito no mundo perfeito. É muito interessante esse filme, cara. Vale muito a pena ver. É um filme de 97. Recomendo. Ah, eu queria citar duas citações bem rápidas, assim. Laranja Mecânica, que é fantástico, sequência de indução de pensamentos e afins muito bons. E o clássico Robocop. Ô, louco! Cara, até hoje a gente nunca falou de Robocop. Pia. Cara, eu lembrei de outro, cara. Brasil Filme, Terry Gilliam. Cara, Robocop, a memória mais incrível que eu tenho de Robocop é que ele tinha que comer papinha de bebê. O pendrive que era o furador de gelo. Cara, uma lembrança muito boa que eu tenho do Robocop, eu não lembro se é do 1 ou do 2, que parecia aquelas propagandas bizarras, né, nos filmes. Acho que é no 2. É, mas eu acho que essa daí é no 2 mesmo. Que aí uma das propagandas era a mulher usando um protetor solar azul. E aí falava, ah, porque não sei o que, é o único protetor solar que protege contra câncer de pele e tal. E daí a mulher ficava azul. Só que daí quando terminava a propaganda tinha aquelas letrinhas pequenas e tava escrito assim: atenção, a longa exposição pode causar câncer de pele. Eu tô esperando sandar 2 milhões até hoje, cara. Eu preciso, eu sou muito branco. Robocop, eu vi um dia dessa propaganda japonesa de uma, se não me engano, era alguma coisa que fazia pão assado, alguma coisa do tipo assim. Em que tá um garotinho assistindo o filme do Robocop e ele sai da televisão e a roupa de papelão, assim, uma coisa meio parecida com papelão, alumínio, e pega a geladeira pra mudar de lugar. É muito bizarro, cara. Cara, tem uma coisa mais bizarra que isso. Robocop já foi um lutador da WWE. Opa. Já teve um cara que foi vestido de Robocop e lutar na WWE. É a parte da luta livre que me dá vergonha. Nacho! Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Série de TV! Vamos citar rapidinho aí. Vai ser praticamente só menções honrosas, hein? Começando com o Sr. Shazam. Quero citar Fringe. Fringe é legalzinho, tem... As histórias isoladas são muito boas, as ciências que desenvolvem e os métodos de investigação são muito bons, mas a trama geral é uma merda. Então não acompanhe pela série em geral, acompanhe pelos capítulos isoladamente. Então vai lá, seu Marcelo Soares. O seriado assim que eu faço Missão Rosa, que é o Battlestar Galactica. Fala de conceitos sobre robótica, né, que é a criação dos Cylons, que eram robôs com inteligência artificial, e depois robôs com formas humanas, e fala sobre tecnologia avançada em versões da Terra, né, digamos assim, colônias da Terra, e naves avançadas também, mas ao mesmo tempo fala da parte destrutiva da tecnologia, né? Você tem alta tecnologia, mas capenga, digamos assim, que com o passar do tempo vai se destruindo. Então, além dos conceitos políticos e outros conceitos culturais e afins, a série, eu já falei em outros podcasts, eu recomendo, muito boa a série para quem quiser acompanhar aí um pouco de ficção científica com ação bem feita. Senhor Star Trekker! É, precisa? Me diga um seriado que mudou a forma que as pessoas viam ficção científica. Só um, desculpa aí, Star Trek. Bom, senhor Futurama, diga aí, senhor Rafael. Cara, não tem como não citar The 4400, cara, que tá entre as três séries mais fodas que eu já assisti, junto com Arquivo X e Millennium. Como eu coloco X-Files mais na questão terror, suspense, vamos dizer assim, a conspiração e tal, vou colocar o 4400 como menção honrosa, porque pra mim, acho que dos últimos anos, eu não assisti Lost até o fim, assisti só a primeira temporada, o último episódio. Pare por aí. Mas eu vou ser bem sincero, cara, eu não assisti série tão inteligente e tão bem feita, tão bem escrita quanto The 4400 nos últimos 10 anos, assim. Recomendável. A 4400 eu nunca vi, mas envolve meio que superpoderes, essas coisas, não? É, na verdade, assim, é a história de 4.400 pessoas que durante os últimos 50 anos desapareceram sem deixar vestígios e que num dia qualquer todos são trazidos de volta numa bola de energia e são largadas todas no mesmo lugar, sem o tempo ter passado pra elas, sem elas terem envelhecido e sem elas terem memória do que se passou nesse meio tempo. Tem nada a ver com superpoderes? É, na verdade tem. Depois de um tempo eles começam a perceber que alguns deles têm habilidades especiais. É, e aí toda a trama envolve, assim, quem foi que levou eles, por que levou, por que trouxe de volta, e mais a adaptação deles, porque muitos deles, tipo, alguns sumiram há 6 meses, outros sumiram há 40 anos, então a adaptação deles no mundo, né, depois de tudo isso, de ter perdido parente, de ter a mulher que daí já casou com outra pessoa, e essas coisas assim. Cara, é uma série muito boa mesmo. E só pra deixar, assim, claro também, que pra quem tá ouvindo e não conhece, que não é só isso, né, assim, as outras temporadas, ela vai acrescentando coisas que você nem imaginava no início que teria, né, assim. É, tudo isso que eu falei, tipo, é o que se passa durante a primeira temporada e tem 5 episódios, aí cada temporada é como se fosse uma série diferente depois, por isso que eu gosto muito. Rafael me fudeu, porque eu jurava que ele ia falar Futurama, cara. Eu não sabia que 4400, que ele gosta muito, que era tão calcado em ficção científica, eu nunca vi, né. Então eu jurava que ele ia falar Futurama, que é outro que ele gosta. E o Bender é o cara. Eu vou citar uma velharia, cara, que eu nem sei se presta, bicho. Logan's Run. Fuga do Século XXI. É, puta, tinha uma série de TV, cara, e eu lembro muito dessa série que eu vi quando era moleque. E, cara, não faço a menor ideia se presta, cara. Eu teria que rever hoje pra saber. Mas eu tenho uma memória muito viva do cara fugindo sempre com um robô, uma garota e daqueles carros futuristas que eles usavam. Tenho vontade de rever isso daí pra... Não sei se vai ser uma boa ideia. Ah, eu não quero ver, porque eu quero ficar com a imagem na minha cabeça do Buck Rogers. O seriado dos anos 80 do Buck Rogers. Esse eu não quero ver, porque eu quero ficar com a imagem boa. Porque se eu ver, eu vou ver que é um lixo. E tem as séries clássicas, né, cara? Perigo, perigo. É, até Além da Imaginação também tinha vários episódios sci-fi, assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta rapidinho pro Modeste aí. Já que a gente tá falando de séries, não é exatamente sobre séries, mas tem a ver com o Star Trek. Ô, Modeste, o que tu achou do filme novo do Star Trek? Brilhante. Ele conseguiu fazer uma coisa nova pra um público novo e respeitando o fã antigo. Eu achei genial a solução que ele encontrou pra não apagar o que já tinha sido feito, sabe? Achei muito legal. E tem muita gente que chiou, mas esses caras são chiita. Ah, cara, ele deu uma dinamicidade da série, a história também, né? Que foi o que todo mundo falou, que colocou Star Wars em Star Trek. Opa, aí ofende. É, não, mas eu acho que eles dizem mais no sentido assim, que daí, tipo, eles prezaram pra ver a aventura, mas eles não esqueceram do que fazia a série ser boa, né? Que era brincadeira, o foco, né? Na ficção científica e tal, né? Eu só dou pilha com essa história de Star Trek e Star Wars, mas eu adoro Star Wars. Isso é brincadeira só, gente. Pelo amor de Deus, não vão achar que eu sou nerd weirdo, não. É, adoro Star Wars, mas tava defendendo que Star Wars não pode ser considerado ficção científica. Mas porque... é uma fantasia deliciosa. Chega. Eu só queria fazer uma citaçãozinha rápida, uma menção honrosa pra Stargate, que é uma série que muito legal, não assisti todas, mas a primeira temporada, se não me engano, era muito legal essa história e ampliava de forma interessante as histórias do filme. Ah, eu só gostei do filme, cara. Cara, eu sempre tô vendo o seriado esperando o MacGyver fazer alguma coisa. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. O filme de Stargate foi o filme que me fez conhecer a teoria dos deuses astronautas, cara. Primeira vez que eu olhei, assim, o Stargate e tinha essa ideia, eu pensei, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso, cara? Os deuses egípcios eram ETs, cara, tudo faz sentido agora. E conseguiu fazer isso com James Spader e com o Kurt Russell, né? É, mas é. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Bom, então agora, pra fechar com chave de merda, vamos falar os piores de todos da ficção científica. As maiores merdas já feitas. Senhor Luiz Modeste. Cara, eu imagino a cena. A hora que o Spielberg morrer, ele vai ser recebido no céu pelo Stanley Kubrick e vai cobrir ele de porrada até por dentro dos olhos pela cagada que o Spielberg fez com a AI, inteligência artificial, que tava sendo um dos melhores filmes que eu tava vendo. Aí o dedinho do Spielberg transforma tudo numa fábula do Pinóquio. Spielberg, vai a merda. Ah, o Spielberg de um tempo pra cá, ele virou o Midas erótico, né? Onde ele bota o dedo, fode tudo. É isso. Ah, ele tem que ter esse finalzinho família, hein? Que dá, que fica tudo bem e tal, né? Isso aí é básico. Mas não num filme do Kubrick. Se ele pegou pra continuar, faça o filme como o Kubrick faria. Mas não, ele tava indo bem, tava massa. Cara, o filme tava me dando um desespero, tava um ótimo filme. Aí ele caga com tudo. Ah, cara, isso daí, ó, isso aí foi, não sei se você sabe, mas isso foi em homenagem ao nosso leitor Heimer, que você falou isso aí, que já teve uma discussão aí com o Heimer recente aí, que a gente falou mal desse filme pra cacete, ele defendeu. Heimer, mais uma opinião aí pra você, mas eu respeito seu gosto, Heimer, faz parte, mas eu também acho uma merda. Vamos embora. Senhor Marcelo Soares. Cara, o filme que vem à cabeça quando fala de ficção científica que envolve tudo que a gente já falou é Marte Ataca. Ah, mas o filme não é ruim, cara. Pô, eu odeio aquele filme. Não, cara, qualquer filme que tenha o Tom Jones merece o meu respeito. É, não. Cara, o filme é muito engraçado, cara. Não, não consigo gostar daquele filme, não, velho. Aquele filme, a Invasão, né, que tem o Fox Mulder. É, a Invasão. Evolução. Você não quer tirar o meu, filha da puta. Ah, Evolução. Você fala esse, cara. Eu odeio esse filme, cara. Porra, Marcelo, você me fudeu, cara. Shazam, diga aí o seu. Cara, pra mim é Adorável Android, que o cientista constrói um robô para ser o irmão mais velho da filha dele. Ele prefere construir um robô mais velho pra ser companhia da filha em vez de fazer uma irmãzinha pra ele. Que é isso? Tem um, é uma trilogia, se você for ver. É o Adorável Android 1, 2 e o Meu Filho é um Android. Por que ele deixou de ser adorável? É, ele ficou revoltado. Bem, eu junto tudo num saco de merda e taco fora essa trilogia. Rafael, diga aí. Cara, eu ia falar de um filme que é pouco conhecido, mas eu lembrei de um outro que eu vou ter que falar, cara, que é a refilmagem do Dia que a Terra Parou. Ui. Meu, cara, isso é muito ruim, cara. Eu até entendi e até gostei da ideia de querer adaptar para uma coisa mais... O original era o perigo da bomba atômica, né? E aí agora colocaram, atualizaram o perigo e botaram essa questão ambiental e tal. Mas, cara, o filme é ruim. Tem muito o que dizer. O final é ruim, o protagonista é ruim. Aquele filho do Will Smith é um pé no saco em qualquer filme que ele faz. Não tem como gostar desse filme. Mas então, minha vez, né? Pessoal, olha só, como o Marcelo já citou a evolução aí, que é uma merda, eu saí puto do cinema vendo aquele filme, eu vou citar um filme que eu não vi, cara, mas vocês vão entender por quê, cara. Eu vou botar no podcast alguma imagem desse filme, que eu ainda não... Zenon, a garota do século XXI. Jesus! Referência nenhuma, né? Olha só a sinopse. A sinopse incrível. Aventura futurista em que uma garota muito esperta descobre como salvar uma estação espacial da destruição. Mas não é só isso. A gente pensa que acabou... Tem Zenon, a sequência. Ai. Zenon tenta convencer meio mundo a ajudar aliens em apuros. Tá bom pra vocês? Meu Deus, cara. Mas não acabou. Tem Zenon, a corrida para a lua, que é o C3. Zenon está louca para ir a um festival de música Moonstock. Só que para isso, precisa ganhar um campeonato de adolescentes. Contudo, sua eterna rival não será sua única preocupação, já que ela acaba se unindo ao movimento que luta para impedir a colonização da Lua. Cara, essa trilogia deve ser maravilhosa, hein? Meu Deus do céu. Impressionante. É o Zenon... É Ranger Azul, é ficção científica, tá em todas. E eu achava que Johnny 5 era ruim. De jeito que vai ficar puto. Cara, ele vai ficar puto quando ele ver o vídeo desse filme. Bom, acho que isso fecha o podcast, né? Com aquela chave. Bom, agradecer mais uma vez a presença do nosso camarada Luiz Modeste. Muito obrigado, estou sempre às ordens, precisando é só o chamar. E o podcast da Luta Livre continua firme e forte? A gente teve um certo corta, problema. Corta! É isso aí, senhores. Espero que vocês tenham curtido essa bagunça. Até o próximo podcast. Valeu! Também. Ai, cara, essa música dá vontade de matar a Simônica. Cara, eu odeio Natal. Vocês não fazem ideia de como eu odeio Natal, cara. Não só por causa dessa música, mas também por causa dessa música. Nada contra não. Fui lá essa semana passada, dei uma viagemzinha. A cidade tá bonita. Bom, vamos então passar para livro. Pra... Ih, tá foda, hein? Álcool. 2 da manhã. É, uma mistura boa. Vamos lá. Voltou? Freud, posso só fazer uma citação bem rapidinha? Diga. Pra quem se interessar por Star Trek, a série clássica é clássica por si só, não precisa de muita coisa. A nova geração é tão boa pra mim, em alguns momentos, melhor que a clássica. E esqueçam o resto. Por favor, fujam de Voyager. Deep Space Nine tem alguns momentos muito bons, mas tem momentos muito chatos. Voyager é uma porcaria, Enterprise fica legal só na última temporada. Então fujam dos tains, fiquem na nova geração e na clássica que vocês vão se dar bem. Mas isso é uma lista de um blog, não vamos citar essa porra, né? Não vamos chupinhar um blog. Cara, nem conhece, né, cara? 10º lugar, Jornada nas Estrelas 5, homenagem ao Modeste. Cara, é uma bosta, mas isso é uma bosta mesmo, cara. Eles vão atrás de Deus, cara. E logo, Superman 4 em Busca da Paz. Nossa. Em oitavo, nunca ouvi falar nisso. Frankenstein conquista o mundo. Puta merda. Em sétimo... Esse deve ser muito obscuro. Em sétimo, robô monstro. Em sexto, Papai Noel conquista os marcianos. Ah, eu vi esse tá do Rapadura Sucarada lá do Eudes. Monster a Gogô. Puta que pariu. Que horror, cara. É o que? É uma versão da música do Roupa Nova, do Isca Gogô? Deve ser. Turks in Space é o quê? Turcos no espaço? É isso mesmo. Turks in Space. Puta que pariu. Não é versão turca do Star Wars? É. É, mais ou menos, cara. Eu acho que é. One Nine from Outer Space, isso é um clássico. Ah, isso é legal. Era de Yucca Flats. Nunca ouvi falar. Quem chuta quem tá em primeiríssimo lugar? Battlefield Earth. A Reconquista. Ah, Battlefield Earth, maravilha. Então olha só, a gente vai dividir essa porra em dois ou vai ficar um só, cara? Opa. É que se a gente dividir em dois, invade o de o que seria de Natal, né? Se bem que o Natal é uma ficção científica também. Ratinho. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela compreensão e que Deus permita que vocês no dia 25 ou à meia-noite do dia 24, no dia 25, sabe, que vocês estejam realmente de bem com a vida, de bem com a família. Se tiver alguma divergência, tente corrigir, porque não vale a pena a gente brigar, não vale a pena a gente ficar nervoso, não vale a pena a gente ficar irritado. É hora de confraternização. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e Feliz Natal.